Você foi o meu primeiro amor de anos atrás. Hoje de fato não é mais. Se transformou numa saudade boa que guardei numa gaveta do meu coração. Mas isso não quer dizer que vai ter volta. Sua vida já tá em outra rota e a minha também. Mas lembrar de quem fez a gente descobrir o amor faz bem. E faz bem, e pra uma boa saudade a lembrança de um beijo basta. E se o amor é só um, alguém aí errou a matemática. E eu vou te levando assim na gaveta do primeiro amor que fez bem pra mim. E pra uma boa saudade a lembrança de um beijo basta. E se o amor é só um, alguém aí errou a matemática. E eu vou te levando assim na gaveta do primeiro amor que fez bem pra mim. Todo mundo tem uma saudade boa, inclusive meu parceiro Felipe Araújo. Que música maravilhosa, Jonas Esticado. Simbora, senhor. Mas isso não quer dizer que vai ter volta. A sua vida já tá em outra rota e a minha também. Mas lembrar de quem fez a gente descobrir o amor faz bem. E faz bem, e pra uma boa saudade a lembrança de um beijo basta. E se o amor é só um, alguém aí errou a matemática. Eu vou te levando assim na gaveta do primeiro amor que fez bem pra mim. Pra mim, e pra uma boa saudade a lembrança de um beijo basta. E se o amor é só um, alguém aí errou a matemática. Eu vou te levando assim na gaveta do primeiro amor que fez bem pra mim. E eu vou te levando assim na gaveta do primeiro amor que fez bem